294, complete procedimento, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 2194, passando certo, 366, visual. Perdi, Arnav, procedure. Report to passing Sierra Victor 366. 25003, report Sierra Victor 366, over 136. 56313, reduce speed to 170 knots. You follow traffic 11 o'clock, 8 miles, passing Sierra Victor 366, 150 knots. 1737. Roger, we are in Lucy 1709, Ocean 6313. Controle Salvador, boa noite, 3858, passa 1900, saída Romo 14. 3858, contato Rana Decolagem, Boa Via, saída Momo, para nível 370. Saindo via Momo 370, 3858. Salvador Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 09er. Okay, approve the push back and tow until outside apron 3. Come back to enter main apron. Call before entering main apron, American 230. Mantenha conosco. 6313, contact tower 118, decimal 95. 118, 95, Controle Salvador, tá 3305, centro da Romeu. 6313, continue approach number 29. Galeão, 4 horas e 10. 00, chega via Índia no ponto de espera, pista na 0, torre 1895, a gente no 04, boa viagem. 14, Índia, ponto de espera 295, obrigado.

3-0, pode o grupo aqui à sua esquerda, está autorizado continuar com o push. Gente, após o gol parquear, está autorizado 63 no zero. Para o saque, chegou 2043-1986, bola 4-10, não está no galeão. 9600, autorizado decolar, piscina 0, vento 1900, grau 08. Beleza, decolagem, 9600. Alfa, na alfa. 6313, chegou a rádio. Come back before I take your Julex. Gol 2194. Ficou meio próximo do gol ali na TRC. Tá te passando. Não dá pra você passar isso? Isso. Chama 3-0 autorizado. Continuar com pushback. Sempre pronto pro táxi. 2043, sugiro que você esteja no Avianca, eu agradeço, por favor. Não, agora de Avianca, o senhor fez o pushback de forma não padrão. Se o senhor tivesse feito pushback padrão, o colega direito teria condições de ingresso. Então será o número 2 pro táxi. Muito obrigado. 9600 de Cosas, tipo 4, chama controle 120 decimal 8, com 1. 208, obrigado. Solo, Salvador, boa, tá 38 no 5, informação, Romeu, autorização, Guarulhos. Boa, tá 38 no 5, prepara a saída da água, aguarde um minuto para copiar 340 para Guarulhos. Dael, na sua escuta, 38 no 5. Dael, 9600. Para o Taxi, Jack, Hotel, Sessão, 3 a bordo, Serra Clodel. 3 a bordo? 0 mesmo. 0200, tinha posta na Papá, Serra Clodel. Qual autonomia, Serra Clodel? 3 horas. 7. O Taxi do Oxené 6310 está com 1-3-8-12-57 Maceió. 6310, siga via Índia no ponto de espera 2895, ajuste 1-0 no 4, boa viagem. Índia no ponto de espera 2895, comigo 14, 6310. Volume 043, siga a Avianca 1895 no ponto de espera. Siga a Avianca 1895, gol 2043. Gol 2194, após o companhia à esquerda, prossiga via Gilete, portão 4. Quem que é a companhia para sair do quarto, vou Ocean 6313, continue taxi via Juliet Gate 06. Juliet Gate 06. Ah, 3895, pronto, cópia? 3895, prossegue. Autorizado, 340 para Guarulhos, decolada pistão 1-0, saída da El, Leda, transição Motiva. Interceptando, informamos o Lu 1-0 e sai conforme rota. Controle 120.8, responda 5063. Guarulhos, aprovado, 340, Perizoluno, 1-0. Decola pista no 0, Dael, Leda, Motiva, 1208, controle, 5063 no transponder, copiou, Dan, 38 no 5. 38 no 5, correto, chame para pushback, acionamento. Chamará. Oxenai 6310, ponto 0, da 1-0, está pronto. Oxenai 6310, autorizado a linha decolar, pistola 0, vento 1-0, 0 graus, 089. Linha de decola 1-0, 6310. Salvador Ground American 230 approaching main apron for gate 09er. Zero are clear to enter main apron until gate 09er. Come back on the gate. Go back when parked at the gate, American 230. Salvador, boa noite, gol 2043, no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 2043, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o voo 2043. Afirmativo. Sete, mantém a posição, aguarda a direção, cerca os outros. Três, autorizado a linha e mantém a pista no zero. A linha e mantém a 10-2043. Controle Salvador, gol 9600, solicita pro Edmonte, mano. Gol 9600, mantém a saída, coordenando com o Recife na frequência 25.1, alterno 28.35. 251-2835, dá coordenar o gol 9600. Controle Salvador, China 6310, decolou perfil PUCA. A 6310, contato radar na decolagem, guardia saída PUCA para nível 350. Via PUCA 350, 6310. Visual, tá? 305, chama torre 198-95. Obrigado. 2043, decolagem autorizada, vento no 00 grau, 08 nós. Livre decolagem no 0, 2043. Salvador, boa noite, tá? 3305. 3305, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 4. Aguarde pista livre, tá? 043, decolado 02, controle 1208. 1208, gol 2043, boa noite. Segue o Delta em aproximadamente 3 a 5 minutos, será autorizado a decolagem, ok? Decolagem, tipo a via da EL para nível 360. Saindo da EL, nível 360, gol 2043. Tem referência visual da presente com a divã da EL, o gol 2043? Após 2000 pés, autorizada para hoje da EL. Após 2000 pés da EL, gol 2043. Autorizado, tá 3305? Pouso autorizado no 0, 3305, assim. Ok, obrigado, pouso autorizado no 0. Papapá, Serra, Kilo Delta, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 00 grau, 08 nós. Pelo Delta decolada 05, controle 1208. Boa! 05 direita, 1219, solo 06. Direita, 219, da saída. Salvador, boa, papapá, Sierra, Kilo Delta, decola na Ucajama, Maracaju. Papapá, Sierra, Kilo Delta, contato radar decolagem, suba via saída Puca para do nível 210. Via pro 2103, direto do Jamo. Mantém a saída. Sim. 205. Alfa vai mantendo o 3. Solo Salvador, 3895 para o fluxo de acionamento na posição número 8. Posição 8, aguarde, então 3895. Guardando na sua escuta. Chame 6310, chame Recife 2085, alterno 2545. 2085, 2545, ou chame 6310. São 3305, Juliette, portão 5. São 3895, autorizado para o SPEC acionamento, chame táxi, portão 8. Chamará táxi, autorizado, puxa, são 3895. Salvador Ground American 230 is parked at gate 09. Thank you and have a good evening. Good evening, American 230. O 2043, chame Recife. 1251, alterno 28.35. 1251, 1 28.35, gol 2043, boa noite. Boa noite. O Salvador. boa noite, Azul 9271, autorizado Salvador Campinas, 6340, veio para Zulu 10, cuidado de Zulu 6, decola pista 90, curva direita, da Euleda Motiva, controle Salvador 120-8, transponder 5071, Azul 9271. Dael Leda Motiva. Autorizado 5340, via Rota do Pano, Pernambuco 10, o base do Pernambuco 6. Sai na pista 10, sai na Dael Leda Motiva, aciona 5071, Azul 927. Direita após apenas confirmando, portão 1, Champanhe. Pode falar da direita, vai chamar pra... Palma para Sierra Kilo Delta, Cami Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado, né? Só ponto espera, no ponto espera 1895, ajuste de altímetro no 094, boa viagem. Obrigado, Indião, só ponto espera no 01895, bom trabalho, 3895 da Cami. Salvador, boa, 3815 da TAM, ponto 0 no 0. 3815, autorizado a linha decolar, pistão no 0, vento 110 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, pistão 0, TAM 3815. Assunto. No 5, decolar 218, controle 1208. 208, controle, TAM 38 no 5. Controle Salvador, boa, TAM 3815. TAM 3815, nosso radar decolar, suba via da EL para a mesa 340. Sobe via da EL, nível 340, TAM 3815. Controle da 3815. Prossiga. É possível a Prodimotiva? Sem saída, aguarde autorização de registro. Mantendo saída da 3815. São Salvador, gol 2179, está ciente da informação ao meu, autorização Guarulhos. Azul 2707, atendendo a indicação dessa via chegada a Bonfim para 4.000 pés, ajuste na 014. Taubaté, nível 360, pela cola pista 10, da Euleda Motiva, 1208, controle 5065, transponder. Portão 4, chame pronto para o pushback também. Aqui vai reportar. Solo Salvador, o Azul Rota 271, para o táxi com 9 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando o Ribeirão Preto. Táxi autorizado, India e Alfa até o ponto de espera, 1895, 0 no 4, no registro, boa viagem. India e Charlie, de Alfa, Delta Sierra, lá 1893. Até a volta. A zona 9271 é autorizada, a linha de colapso estão no zero, vento 1000 graus, 109. A linha decolou a zona 9271. Salvador, muito boa noite, eu chamei R62245, da Romeu, cruzando 200 em descida a 150 pro Edmari. Chamei 224, essa é a identificação pro Edmari, desce para nível 050. Tente 050 na pro Edmari, seria possível ser a Vitor 360? Aguarde para voar o Cervo 366, inicialmente é o número 2 na aproximação. Tente, grato, 6224. Azul 9271, decola 224, controle 1208. 208 pro Azul 9271. Controle Salvador, o Azul 9271, Nadael, Leda Mótima. Azul 9271, correto radar na decolagem, suba para nível 340 via Dael. 340 via Dael, Azul 9271. 3815, chame Recife 251, alterno 28, decimal 35. Segura 251, alterno 2535, confirma. 251, alterno 2835. 251, 2835, 3255, obrigado, boa noite. Alô, 9, 2, Uno 79, pushback para nada. 2 Action, taxa. 3 Action, taxa. Stop, por gentileza, para o Ocean M224, será possível? Confirme. Confirme para o controle? É, seria o Ocean M224, para o Stop, seria possível? Autorizado. Apresente Stop. Gasto, Stop na Pro, M224. O 2707, autorizado descida para 2510, ajustona 014, após pelo voo Serra Vida 366, autorizado procedimento RNAV. É, autorizado 2500, o 2707. Afirma, após pelo voo Serra Vida 366, para procedimento RNAV. Pelo voo 366, RNAV. Fala Gol 2179, pronto para o táxi, 176 PV, entrar na Galeão, 4 horas e 25. Táxi autorizado, India Alpha 0.0 no ponto 0.1895, 1014, bom dia. 1014, ponto 0.1895, obrigado. Ciclo 251, alterno 28.35. Recife em 251, alternando 2835, azul 9275. Salvador Ground, good evening, Ocean 6313, ATK number 6, number 42, start up. Ok, it's clear to Guarulhos, for level 360, VL plus Zulu 10, Tango Bravo Echo. Runway 10 in 2, after cross turn right, dial departure, after dial Lida, after Lida, Motiva position, Salvador, control 120.8, its call code is 5075, Ocean 6312. It's approved, pushback is set up, report taxi, Ocean 6313. Report taxi, Ocean 6313, thank you. Azul 2707, comprando o procedimento, chame a torre na frequência 118.95. 3624, reautorizado, precisa para 2507, procedimento R9, reporte passando, serra do 366. Ciência, desenho para 2507, autorizado R9, reporta o Serra Vitor 366, chame a 224. Azul 2707, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-0, 0 graus, 9-9. Livre pouso com Azul 2707. Radar decolagem, sua via da El para nível 360. Via da El para 360, com 2179. Ocean 6313, taxi approved via MAA, protect to India and Alpha until Honda Point, runway 10, final ready, call tower 11895, QNH 1014. Zero, thank you. 2707, solo 35, direita 121, decimal 9. 219. 224, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 118, desde mão? 95. 95, ciente, 12, desde mão. Torre Salvador, muito boa noite, o Xanel 6224, passou-se a Vitor 366, final Renave no 0. 6224, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0 no 4. Seja no 0 no 4, aguarde pista livre, 6224. Para o pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, estilo pátio 3, posição 4, Romeu, ajuda em 77, boa noite. M-A-2-2-4, pouso autorizado, pistuna 0, vento 1-1, 0 grau, 08 baixo. Sente livre pouso 1-0, chamé 6224. Bom, 1170, a sua identificação dessa via chega da Mari para nível 050. E a Mari 050, 1170. After the traffic will find a clear to line up and wait. Gol 2179, chame Recife em 125 decimal 1, alterno 28 decimal 35. 251-12835, vá. Gente, confirme por quantas medidas não faltou? Gente, após desvio, está autorizado e rápido. Pode ir, 224, solos 42, direita 1219. 1219, Ignato, 6224. Puxa, 3, clear for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. For takeoff, forte antes da taxi Juliette. Gente, processo de alta, reportando para Juliette, 6224. China 6123 airborne is 42.20.80. 120.80, Ocean 6313, thank you. Salvador Control, good evening, Ocean 6313, airborne is passing 1500 feet, climb 2360. China 6313, read a contact on the plus, return to flight level 360, dial the plus. 360, Ocean 6313, request dial intersection. It's clear, flying direct to dial. Roger, 6313.